Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks na RioSulRádio.com. Até as duas da tarde. Não, até as quatro da tarde. Até as duas. Podia ser até as duas da manhã, né? Mas tudo bem. Até as quatro da tarde você vai curtir aqui os clássicos do rock. E nesse mês de outubro, a gente tá fazendo os especiais, né, cara? É. Nos outros dois anos também fizemos especiais ótimos. Desse ano cada vez melhora. E esse ano a gente vai fechar o mês, né? O mês de especiais aqui com uma das minhas bandas prediletas, cara, Iron Maiden. Pra quem não sabe, Iron Maiden, o nome Iron Maiden, Donzela de Ferro, era uma coisa medieval que fazia uma tortura, era uma coisa de tortura medieval, aquele negócio que amarra, lembra, Marcos, que amarra o cara, aí vai girando uma manivela, vai esticando o cara. É Donzela de Ferro, tá? Era uma coisa de tortura. Não sei porque que eles resolveram isso, porque ouvir Iron Maiden não é uma tortura. Tortura seria ouvir Luan Santana, né? Michel Teló e essa... Cruz Credo, eu vou nem falar isso antes do show, que dá zica. Nada disso. Tá aí, só pra dizer como é que a origem do nome Iron Maiden. E tá aí, uma banda inglesa, mais uma banda inglesa, mais uma contribuição dos ingleses. Pra mim, os ingleses são os fundamentais no rock and roll. Tem muita gente que fala que foi o americano que inventou, eu discordo, tá? Ambos têm participação nisso aí, e eu acho que os ingleses até mais um pouquinho. Mas eu não tô aqui pra contar a história do rock, a gente tá curtindo, é o Iron Maiden. Uma banda que em 85, cara, eu vi no Rock in Rio, pouca gente conhecia, eu conhecia na época, mas pouca gente conhecia. E ficaram encantados com o som daquela banda, realmente incrível, com o Ed. Ed é aquele monstrengo que aparece no palco, muito 10, muito louco, muito, muito bem feito, tá? E agora no último show, agora colocaram ele de marinheiro, que sacanagem. Oh, pelo amor de Deus. Não, eu não gostei no último show, não foram das músicas, não. Foi 1 hora e 30 e poucos minutos do show. Não deu 2 horas. Achei isso uma sacanagem pra fechar o Rock in Rio. Eles tinham que fazer de 2 horas e meia, no mínimo. Eles não viram o show do Bruce Springsteen. Não viram. Não, isso é fanzasse da banda, porque Iron Maiden foi a primeira banda de rock que eu mostrei pros meus filhos. Eu cheguei, eles estavam sentados, ouvi isso aqui. Eu não falei pra eles gostarem, não. Aí, sem falar mais nada. Eles estavam no Rock in Rio, no show do Iron Maiden, pra você ter uma ideia. Bom, gente, ó, especial Iron Maiden, não vamos falar muito não. Três guitarristas, um baterista incrível, um vocalista muito bom. Só que eu sou fã ainda do Paul Di'Anno, só vai conferir aqui que eu vou começar com o Paul Di'Anno cantando, tá? Depois ele saiu porque o cara era muito doido. O cara era porra louca de vez. O baterista também era doidão, cantava com balde do lado. Ele tava tocando, virava pro lado e chamava o Raul. É sério mesmo, não tô inventando isso não. O Clive Burr, depois morreu de... como é que é? Ah, não, é melhor nem lembrar o nome da doença, tá? Ele morreu, infelizmente. Fizeram até um show beneficente pra eles aí e tudo. O cara cantava com balde do lado, meu amigo. De tão doido. Droga com álcool, você já viu o que que deu. Era tocando, virava pro lado e chamava o Raul. Mas tocava, tá? O Clive Burr. Pra você que não sabe. Bom, vamos começar então com o primeiro álbum do Iron Maiden. A gente começa com um clássico. Aliás, só tem clássicos aqui. Phantom of the Opera. Vamos lá. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia to do their peace. You can't tell her. Oh, Olha, cara, é difícil dizer qual a música que eu mais gosto, mas essa aí é uma delas todas aqui. 22 Acacia Avenue. Demais, né? Rothschild, Killers, Running Free, Iron Maiden e Phantom of the Opera. Tá aí, ó. Iron Maiden, uma banda mundialmente conhecida. Até hoje, eles estão pensando em parar, mas o Steve Harris, que é o líder da banda, já falou que o que tem de pedidos para show do Iron Maiden, eles não podem parar. É, não pode parar de atender os fãs e também de ganhar dinheiro, né, cara? Não pode, juntando as duas coisas, dá isso que dá. Bom, tá anunciando, Marquinhos, já me perdi. Desanunciando, né? Então vamos fazer o seguinte. É, eu sou assim mesmo, gente. Não esquenta a cabeça, não. A gente tá indo pro break e volta com mais Iron Maiden pra você. Não saia daí. É isso aí, cara. Eu tô até meio viajandão aqui, que eu tava olhando aqui o set list aqui, o set list do show. Quase coincidiu com o do programa aqui, mas não. Então, eu quis fazer uma coisa diferente. Eles só tocaram clássicos antigos. A gente vai fechar com duas músicas dos últimos álbuns, tá? Dos últimos álbuns do Iron. Legal? Vamos, chega de papo, vamos de música, né, cara? O importante é curtir o Iron Maiden. Vamos lá, Run to the Reels. He killed our creed. He took our dreams.

Yeah. Brincadeira, hein, cara? É. Power Slave. Gostou, né? 2 Minutes to Midnight, The Trooper, The Prisoner, The Number of the Beast, o clássico do Iron Maiden, tá? O número da besta, 666. Você vê esses três números juntos, meu amigo, você faz sinal da cruz, hein? Na boa, tá ok? E Run to the Real, do Ender Wheels, não. É Run to the Hills, corra para as montanhas, tá? É isso mesmo. Aliás, o do Iron Maiden, sabia que o vocalista dele tem um avião, cara. Ele é piloto, tem brevê e tudo, e leva a banda de um lado pro outro. Ou se fosse os integrantes, não ia, não, meu amigo. Não, não é que eu não confiasse no cara, mas sei lá, meu amigo. Preferia um profissional mesmo, né, cara? Tá? Ele tem até o próprio avião, o Iron Maiden tem o próprio avião. Uma boa. Isso quer dizer nada porque o Led Zeppelin também tinha, nos anos 70. Tá? Mas tá aí, ó. É só um detalhe do Bruce Dickinson. Tá? Bom, vamos começar mais um bloco. Aí, lá vem eu com bloco, eu tenho que lembrar de bloco. Nós estamos fechando, né? Ah, então você aguenta mais um pouquinho aí. A gente vai pro break, dá tempo de sair no banheiro, fazer só o número 1, tá? Pegar mais uma geladinha na geladeira, tá ok? E relaxar, porque vem aí mais pedrada aí, meu amigo. Não saia daí. Olha, cara, tá realmente uma viagem assim, especial da Iron Maiden, né, cara? É outro especial que também tava muito tempo querendo fazer e acabei, né, acabei resolvendo. Foi de estalo, assim. Eu tava pensando qual banda boa pra fechar o mês do terceiro aniversário do programa. Aí veio o Rock in Rio, eu assisti o show do Rock in Rio e falei, meu amigo, não tem outra banda, não tem jeito, tá? Bom, começando o terceiro bloco aqui agora com Wasted Years. Vamos comigo. Yeah. for thyself another kingdom, but that which I leave is too small. Thank you.

isso aí, cara, sem comentários. Tem músicas que a gente não precisa falar nada. Dispensam comentários, né? Ó, The Evil That Men Do, Seventh Son of Seventh Son, maravilha de música. Alexander the Great e Wasted Years. Iron Maiden especial, meu amigo, fechando aqui o mês do terceiro aniversário do Classic Rocks. Tá ok? A gente vai pro break na sequência. Prepare-se. Bring your daughter to the slaughter. Depois eu digo pra você o que é isso. A gente volta já. É isso aí, é o último set de músicas pra você aqui do especial do Iron Maiden. E como eu disse, Bring Your Daughter to the Slaughter, brincadeira, tá? Traga sua filha pro abate, é sacanagem, né? É sacanagem falar isso. Mas eu acho que falei isso por causa da letra. A letra realmente é incrível, cara. A letra é realmente incrível do... Nossa, cara, eu sempre esqueço o nome do baixista, né, cara? Se tiver algum baixista me ouvindo, ele vai me xingar, cara. Deixa quieto. Depois eu lembro que é o Steve Harris, tá? É isso aí. Bom, vamos, chegamos quase ao final. Ainda tem ainda um set de músicas que a gente vai fechar com dois últimos álbuns do Iron. Será que esse é o nome do último álbum? O último álbum é Final Frontier. O outro é... Qual que é? Não, esqueci o nome do último álbum, mas não tem problema. O problema é que você ouvir a música, tá bom? A gente começa com essa faixa que eu acabei de falar pra você aqui, ó. Bring Your Daughter to the Slaughter. Vamos lá. Bring your daughter to the slaughter.

Isso aí, cara, Iron Maiden, o último álbum, cara. Gostou do Final Frontier? Você ouviu Coming Home? Eu sempre digo com meus filhos que roqueiro velho é uma desgraça, mas tem uns, toda regra tem a sua exceção, meu amigo. Iron Maiden é uma delas, Ozzy Osbourne é outro, Cimental é outro, tá? Deixa quieto, tudo aí, 60 anos. Bruce Springsteen, 64 anos também aí, mandando melhor show do Rock Rio. Eu acho, aliás, 99% das pessoas que curtiram o Rock in Rio acharam o melhor show. Não tô dizendo que os outros foram, eu disse o melhor. Não tô dizendo que os outros foram ruins, não, cara. Eu vi o show do Metallica, que foi um showzaço. Bruce Springsteen, Iron Maiden, qual o nome da outra banda de rock? Agora acabei de esquecer. Teve Slayer, teve também Destruction, que é o thrash metal. Bom, só teve coisa boa. Bom, só não, teve algumas merdas aí que tocaram, que pelo amor de Deus, aquele Avenged Sevenfold, se você é fã, meu amigo, me desculpa, tá? Me desculpa, mas não desce. Teve outra também, a Florence and the Machine. Que é isso, gente? Teve? E citando um que eu adorei, cara, né? O único sobrevivente do Ramones, o Mark Ramone, que cantou durante o dia, cara. Eu adorei o show deles, tá? Adorei. Tanto que a MTV, quando foi fechar lá, o show foi deles. tá? E a babaca da Anitta tava lá fazendo o que, eu não sei. É, não sei o que ela foi fazer lá nesse jogo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você falar que Beto Sangalo pagou o maior mico no show, na entrega do show da MTV. Tem uma banda brasileira chamada P9, é um P e um 9. Ela foi apresentar a banda. Vamos chamar a banda agora, campeão, revelação, P9. Os moleques não entraram no palco, não. Ela chamando P9. Aí chegou alguém lá no ouvido dela, se não sei se tinha um ponto, ou chegaram pra ela e falaram: é P9, sua anta. Tá? Isso que dá botar a cantora de axé pra apresentar. Não, deixa eu ficar quieto aí. Não, que me desculpe os baianos, tá? Não tem nada contra, não, tá? Oi? Luiz Gani, você me desculpa aí, não é? Tem nada contra a Xena? Não, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto, cara. Dá licença, eu não gosto. Ivete Sangalo, Cláudia Leite, com os credos. Deixa quieto. Bom, olha, você ouviu aí, como eu disse, aí já desanunciei, né? Não, mas se for, a gente desanuncia de novo. É, já fechamos o programa, tá? Gente, ó, e é o seguinte, 3 anos, espero que vocês continuem durante muito tempo curtindo o Classic Rocks, que a gente vai estar aqui sempre caprichando, tentando levar para vocês os melhores clássicos do rock, os lançamentos, bandas inesquecíveis, bandas que estão surgindo agora, para você ficar sempre atualizado e nunca esquecendo os clássicos do rock, porque esse é o objetivo do programa, tanto que o nome é Classic Rocks, tá ok? Valeu, 3 anos, e a gente agradece a vocês que deram essa audiência incrível que a gente tem, tá ok? Bom, gente, ó, mais uma vez, sabadão, você já sabe, você deve estar de saco cheio de eu falar isso, né, cara? Você que gosta de chapar o coco, fala para os caras, chato. Mas pode chapar o coco, não tô falando para não, mas só arrume alguém para dirigir para você. Ou então deixa o carro no estacionamento, pega um táxi e vai embora. Tá ok? Bom, sabadão, divirtam-se e semana que vem com certeza estarei de volta aqui com mais um Classic Rocks. Classic.